E se você me perguntar onde está o meu coração, ele deve estar em algum lugar com alguém que já se foi. E se ainda quer me entender, eu peço pra que pare de tentar, porque eu sou apenas um vestígio da melhor.